Passando com firme frequência, torre, por favor. Centro, perdão, 118, decimal 95. Obrigado. Pista decolagem autorizada, pista zero. Pista decolagem, tá no zero, perdão. No concentro Recife, 5729, boa. Boa tarde, bom voo. Obrigado. Salvador, boa tarde, Dona Zero, meu 3. Confirmando o som. Afirmativo, senhor. Autorização para São Paulo. Voo no 013, autorizado São Paulo, Congonhas, o nível é o 360, via rota Bridge, up Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Tri, via posse conforme a rota do plano de voo. Decolagem da 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda, voa direto Bridge. O controle opere 1208, aciona 5515. Para Paulo no 360, decolada 10, direita da El Leda, direto Bridge, preso Lula 6, Bravo Hotel Zulu, Trive. 1208, 5515, o voo no 013. Protegimento correto, portão 62, chama pronto, voo no 013. Chama na... Boa tarde, controle desse, mantenha 4 mil pés, direto do Una, altímetro 1014. Firma, acione identificação, vigilância. Controle Salvador, boa tarde, eu tenho 3217, decolou na Dael. Boa tarde, 3217, direto Leda, vigilância. Direto para Leda, sob vigilância 3217. 3628, reautorizado 2000. Direto 2000, 3628. Exalto, Leroy. Confere, 3 milhas do externo, autorizado sinal ILS, torre 118, 95. Boa tarde, bom voo. 285, você sai da melhor. Boa, esperamos. 219-4206, boa tarde. Boa. Daquilo. Pronto para lançamento. E a gente, em coordenação com a frequência da ilha, foi para eventuais tráfegos em contato conosco, deixa eu agradecer. Cheque o trem, pouso livre, pistão zero, vento de 110 graus com 1129, sono 395. Baixado, checado, livre, na 10, 395. Correto. Está a programação autorizada descida para o tráfego local, reporte o chão para que exista no solo. Ok. autorizado, 3628. Sente com colete final de semitorre no 8 decimal 95, bom pouso. Obrigado. Salvador, boa tarde, está 3628. 3628, boa, continue a aproximação, número 2 para pouso, vento 110, 110 graus, 119, informaria pista livre, 3628. Gente, 28. Autorizado direita, via Índia, no ponto espera da 10, torre 118, decimal 95, ajuste 10 no 4, tem um bom voo, voo 1925. Direita, Índia, ponto 10, 2, 1, 4, 1, lá. 295, solo 52, libera a direita, chame solo, é 1219. Direita 1219, 1395. CIS 25, 1-2325, tempo da área do 4-4-4, ligado no serviço. Com 3628, pista livre, o vento 1-0 graus, 1-12-9, checa o trem, pouso livre 1-0, 3628. Ei, baixou e travou, passando externo, livre pouso, 3628. Sete. Juliette, portão 02. Alfa Juliette, 02, o gol no 3-0. Existe no 0 no 4, autorizado LS, que foi visto no 0, reforço do 0. 2000 no 0 no 4, autorizado LS, que foi visto no 0, reforço do 0. Tá 35 no 4. Senhor identificação. Tá 35 no 4. Chegada Mari, desse mantenha nível 05. Três vezes no 7, Recife, 1251, alterna, 13325. Recife agora, 1251, decimal 1, alterna, 13325, dan 32 no 7, muito grato, uma boa tarde. Boa tarde. Ali mantém cabeceira no 0, 9, 2, 5. Ali mantém cabeceira no 0, 9, 2, 5. Autorizado, gol no 0 no 3, chama táxi. Para táxi. 255, chame o Solo 219. Solo 219, 3628. 5, livre decolagem da 10, 110 graus com 109. 3628, boa tarde, taxi via Alfa, reporta para ingresso na Juliette. Alfa, reportará para Juliette. Como no 0 no 3 na escuta? Realize o pushback até através do portão 07, tem um R2 da TAM que vai ingressar em 612. Até através do 07, é o 013. Portão 3628, portão previsto é o 612, vai manter a posição antes da Juliette, o Boeing da Gol iniciando agora, pushback, quando tiver condições o mesmo vai puxar até através do portão 07, quando tiver condições ingresso Juliette até o 612, portão 3628. Afirmativo, após o gol inicial pushback aí já pode ingressar via Juliette, o mesmo vai puxar mais a retaguarda, se eu ingresso no 612 quando tiver condições. Por eleve, passando 390, do 1985. Sou Luiz Salvador, muito boa tarde, 3541, informação, guerra. 35491, boa tarde, estando identificação, chegada manda e se mantenha 060. Para o Sol? 7-5-5-0-9. Gente, portão 09 autorizado, chama táxi, voo no 755. Então, 3190. Localizador. Gente, bom flight canal do TCGNTLS. Chame tu e 1-8 do sinal 95, bom pulso. 1-8-9-5, boa tarde, 3190. 35491 indicada. Na escuta, prossiga. Confirme indicada, por gentileza. 240. Sim, reduza velocidade para 2209. Reduzindo para 220, 491. Paulo Gorro 093 para o SAC, a bordo 194, 4 horas e 10, Galeão. O Gol no 093 confirma o top, OB. 194. Cinti, autorizado o táxi, parte 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 1118, decimal 95, o ajuste no 014, bom voo. Parte Índia, 1895, 014, 0130. Três, cinco, no quatro, três, ADLS, sua pista no zero, repórter do zero. Portador de sinalizado, Mr. Romano. Salve, 75, ataque 1, 3 a bordo, 3 horas e 28, na pista. Volo 755, táxi via parte 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 1118, decimal 95, ajuste no 014, tenha um bom voo. Solo 03, libera direita, chame solo em 1219. Direita 1219, 3190. Cruzando 150 pro 360, gol no 925. Sim, chama essa transferência, gol no 925. Autorizado a alinhar e decolar. O vento 1-1-0, 110, com 1-0-9 do 1-0-1-3. Ok, livre decolada 1-0, 1-0-1-3. Correto. Isso na frequência 1-2-8, decimal 8, alterna 1-2-6-0. 2-8-8-2-6-0, obrigado, uma boa. Boa. Quatro nove desce para 2000 países, ajuste 1014. Para 2000, 1014, 5491. Voo 755, após a corrida do tráfego da companhia, ali mantém 1-0. 8, obrigado, senhor. Boa tarde. Controle Salvador, muito boa tarde. 10, 13. 10, 13, boa tarde. Contato radar da Elida Bridge, submantenha 360. Da Elida Bridge, 360, 013. IP 5491, 3 ADLS, que foi IP, se não vier, foi estabilizado. Contrário estabilizado, 5491. 55, decolou 09, chame controle 1208, uma boa tarde. 208, obrigado, boa. Cala. 2 Salvador, então 3514, boa tarde, estabilizado. 3514, boa, checa o trem, pouso livre 10, 110 graus, 109, 3514. Baixou, checou, tem livre pouso na 10, 3514. Forte. 0, 9755 na saída. É, não é nada ou não? Não, não, é só o mesmo. Tá bom, desculpa. Nada. Já não, tá, não voltou ainda, né? No 601, boa tarde, acena identificação, chegada Bonf, desce e mantenha 060. Xanar 6143, livre de restrições de altitude e velocidade de sobreposição Bonf, desça para 4.000 pés e destino 014. Para 4.000, no 014, Xanar 6143, livre de restrições. Boa tarde, bom dia, 1-2, terceiro para 150, Samari. Bom dia, 1-2, boa tarde, identifique, chega da Mari, desce e mantenha 070. 1-6, 1-2, para o 070. confirma, irá manter o número 500 pés. Ciente, número 500 pés, Correio Vera Cruz, reporte através de Paripa. Salvador, boa tarde. Passaré 6201, informação Serra 380 Galeão. Passaré 6201, boa tarde. Galeão, tenho 36 já pré-aprovado. Só o cito 32? Aceito 36, tá. Gente, autorizado Galeão, nível 360, via Zulu 10, ESMAP, direto Lúbito, após direto Barbacena e após conforme a rota do plano de voo. Decolagem da 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda voa direto Bridge. O controle opera em 1208, aciona 5541. Eu achei 6201, autorizado Galeão, nível 360, Cascalho Zulu 10, ESMAP, Lúbito, Barbacena e conforme o plano. Olha a 10, curva à direita. Israel, Leda, Brisa. Pode confirmar o código de transponder? Transponder 5541 e o controle 1208. Transponder 5541 e o controle 1208, acionar 6201. 9-1. São 3514, solo 12, libera a direita, solo 1219. 3514. Autorizado LSX, pista 0, reposta estabilizada. Para autorizado, acho que reportará estabilizado. Juliette, porta 1-0. Alfa e Juliette para o 10. 325. 25, 1 entre as 325, boa, 0 na 3. Boa. Irmando TAN 3629, isso, boa tarde. É provável saída por TAN 3629 para São Paulo, por favor. Dael Leda Bridge. Graças, Dael Leda Bridge, graças. Checa trem de pouso, 110 graus, uma dúzia nós. 5491.